Zuno 1, à direita, prossegue táxi, me escuta via Alfa, após Juliette, portão 03. Alfa, Juliette 03, boa noite, Alexandre. Eu já tenho autorizado sim, boa noite 05. O senhor vai parquear no portão 03 após apagar a cópia. João 714, Aracaju 230, está autorizado, Golf 677, aerovia, decolou da 10 com curva esquerda, na subida Puca, após Jamo, após direto Caju, aciona 5040, controle 119.35. No 7 no 4, chame pronto, pushback. 568, estabilizado ILS 1-0. 568, ajuste no 0 no 3, padrão, reporte Simbra com trem checado. Zero, Xené, 625. Primeiro baixar travado, Xené 6258. Repouso, pistão no zero, Xené 6258, vento 1 no 00 graus, uma centena com 08 nós. Repouso na 1 no 0, Xené 6258. Cinco, já está pronto para a cópia? Afirmativo, 805. 805 Natal 370 autorizado, Aperzulo 10 Aerovia, decola da 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Zipar, aciona 5030, controle 119.35. 370 pela Aperzulo 10, decola da 0 curva esquerda, Puca, Zipar, aciona 5030, controle 119.35. Metro Portão 3, chame pronto, boa noite 05. Câmara. No solo R21, no direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette, portão 11, portão 11. Direita Alfa, Juliette para o 11, eu chamo a Salvador, boa noite, UF 5899, estabilizado LF. Web 5899, ajustando 0 no 3013, reporte Simbra com trem checado. Passando externo, baixar travado, Web 5899. Web 5899, tem livre pouso, pistão no zero, vento 1, 20 graus, 120 graus com 08 nós. 7, 7, 20, 8. Oi, Salvador, boa noite, Atan 3600, 2 milhas e meia do centro. 3600, número 2 na aproximação, reporte Simbra com trem checado, ajuste no 0 no 3. 0 no 3, reporte Simbra 3600. Assistendo, baixando checado 3600. Vai de pista livre, né? 3600, vento para cheque 120 graus, 120 graus com 8 nós. Aguardando, 3600. 5899 no Solos 26, direita prossegue, táxi na minha escuta via Alfa, após taxiway Kilo até o pátio 3, no pátio 3 fica atento ao balizador. Alfa aqui do pátio 3 na sua escuta, vai de 5 na pista. Afirmativo, então boa noite, bom descanso. Boa noite, meu irmão. Boa noite. 600, tem livre pouso, pistão no 0, vento 1, 20 graus, com 08 nós. Autorizando pouso no 03600. Meia 600, altímetro agora 10, 12, 1012. 1012, obrigado. Salvador, trip 5344. Boa noite, trip 5344, ajuste agora 1012-1012, continua a aproximação, guardando pista livre. Vento para cheque 120 graus, 120 graus com 8 nós. Ciente, 5344, aguardado. No solo 29, à direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette, portão 10, portão 10. Na sua escuta Alfa, Juliette, portão 10, 3600. Não ativo, então boa noite, bom descanso. Obrigado, boa. C5344, o vento 120 graus, 120 graus com 08 nós, tem livre pouso, pista no zero. Ciente, livre pouso não no zero, trip 5344. Salvador, boa noite. Boa noite, 96, 3 milhas e meia para a Índia Serra. Boa noite, 96, altímetro 01-2012, reporte Simbra. 1-2 na aproximação com trem checado. Quem é que vai reportar Simbra? No solo 31, à direita, táxi na minha escuta via Alfa e reportando da Juliette para ingresso. Direita via Alfa, para antes da Juliette, 5344. Passando Simbra, baixado, trabalho Gol 8, 96. Gol 8, 96. O vento 120 graus, 120 graus com 08 nós, tem livre pouso, pista no zero. Gente, livre pouso na 10, Gol 8, 96. Prossegue via Juliette, portão 01, boa noite. Boa noite, portão 01, 5344, para daqui a pouco, valeu. Torre de Salvador, boa noite, o TAM 3891 vai passar o Índia Serra, baixo e Savana. Boa noite, 3891, vou fazer a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 0, 1 no 2. Aguarde. Boa noite, 96, Solos 34, à direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette, portão 05. Se escuta Alfa, Juliette, para o 05, gol no 896. O vento 1, 20 graus, 120 graus com 08 nós, no livre pouso, pista 10. Livre pouso 3891. Salvador, boa noite, agora uma nova parte da CAG, autorização Marcelo 350. Número 94, 1994, Marcelo 350 está autorizado, aerovia Peruísque 58 até Orago, após direto Marcelo, decolada 10 com curva esquerda após a decolagem na subida Puca, transição Caju, aciona 5050, controle 119.35. 350 Maceió aprovado, e a Upper East 58, Orago, direto Maceió. Decola da 10 com curva esquerda, na Puca Caju, aciona 5050, controle 10935, gol 1994. Portão 04, reporte pronto, gol 94. Center, passado. No Solos 37, à direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette, portão 09. Alfa Juliette na sua escuta até o 09, tá 3891. sentido do pushback acionamento, portão 3. 2. 3. 03, o Gol 805 está autorizado, chame táxi. Câmara táxi 03, 2, 0, 5.